vez, muito boa tarde. Estamos de volta. Passam 23 minutos do meio-dia e, tal como prometido, já tenho comigo em estúdio o seu Bispo de Coimbra, Dom Virgílio do Nascimento Antunes. A Rádio Boa Nova dá-lhe as boas-vindas, Sr. Bispo de Coimbra. Seja bem-vindo à nossa Rádio Boa Nova. Também o seu Bispo que surge aqui, que se apresenta acompanhado pelo seu Padre António Loureiro, também o Padre Paulo Silvestre, da Unidade Pastoral de Oliveira do Hospital, que acompanham o seu Bispo de Coimbra nesta visita a Oliveira do Hospital Norte, que iniciou ontem. Dom Virgílio do Nascimento Antunes está então a realizar esta visita à Diocese, este mês mais dedicado aqui ao Conselho de Oliveira do Hospital. A que é que se deve esta visita? Esta visita, neste caso a Oliveira do Hospital, está enquadrada no plano de uma visita à totalidade da Diocese de Coimbra, que iniciei já há cerca de 4 anos, e portanto estou a fazer de forma ordenada e sistemática, de acordo com um programa estabelecido, estudado inclusivamente na Diocese, a visita ao povo de Deus que reside nesta igreja chamada local ou particular, que é a Diocese de Coimbra. Trata-se de uma visita pastoral, e o próprio nome diz que é uma visita do bispo, que pois, se assume como enviado de Jesus, o bom pastor, que vem ao encontro do seu povo, com as finalidades, pois, de estar com o povo, de o conhecer, de partilhar as suas alegrias, as suas dificuldades, também de incentivar ao aprofundamento da fé, ao crescimento no sentido de pertença à Igreja, à comunidade cristã, de retorno ao Evangelho e, portanto, de organização das comunidades no sentido de fazer uma evangelização mais adequada, para que cresça em nós o sentido da fé e o sentido de pertença ao povo de Deus, a que chamamos Igreja. Podemos falar de uma maior aproximação também da Igreja às comunidades. A Igreja, de facto, precisa de continuar a aproximar-se de todos. E precisa de ser não uma instituição anónima, distante, ausente, ou que tenha uma marca demasiado institucional, para ter uma marca muito mais pessoal, comunitária, povo, que é assim exatamente que ela se define, como povo. Portanto, tal povo, como também já faz, como tem feito o Papa Francisco. Ao longo dos tempos todos da história da Igreja, ela foi povo, ela foi comunidade, ela foi atenção às pessoas, e de facto o Papa Francisco tem esta marca muito peculiar de voltar a trazer a ordem do dia para a própria Igreja, esta necessidade do encontro, da proximidade, dos laços humanos, das relações, da misericórdia, que sempre como reflexos da bondade, do amor, da misericórdia de Deus, que nós enquanto comunidade procuramos encarnar na nossa própria história, e não só para o interior da Igreja, ou daqui para aqueles que já se sentem cristãos, que já se sentem crentes, assumidos e decididos, mas também numa relação com aqueles que já foram, mas porventura, a pouco e pouco, com o passar dos anos, foram arrefecendo na sua fé e se foram desinteressando, e mesmo com aqueles que decididamente nunca pertenceram ao número dos cristãos ou do povo de Deus, mesmo que na infância tenham recebido o batismo como porta de entrada, porque é necessário, com certeza, que para além do batismo, que haja este caminho, este acolhimento, esta aceitação e este sentir-se integrado, e de facto o Papa Francisco tem sido exímio nesse convite e nessa arte de nos pôr a todos nós, os cristãos e à Igreja em geral, a sair, como ele disse, a sair, a ir à procura todos aqueles que estão nas mais variadas situações e circunstâncias, tanto humanas como na relação com a fé e com a Igreja, para levarmos uma palavra, que é a palavra do Evangelho. Exemplo disso é então também esta sua visita à Diocese. O seu Bispo, que já terá passado pela parte sul do Conselho de Oliveira do Hospital, já terá estado com muitas pessoas, instituições, também com crianças. Como é que tem sido este aproximar do seu Bispo com toda a comunidade, com toda esta comunidade? Olha, eu fico sempre muito surpreendido com o que encontro nas comunidades cristãs, nas paróquias, nas freguesias, nas instituições, nas escolas, em todos os lugares. Fico muito surpreendido e procuro sempre, aliás, tenho dito isso muitas vezes, que o que está em causa não é a minha pessoa, porque eu não viria aqui, nem teria sentido vir ao encontro desta gente se não fosse chamado pela Igreja e se não fosse enviado. Portanto, eu procuro sempre que as pessoas não se fixem na pessoa do bispo, porque não é aquele que está em causa. O bispo é um meio, é uma ajuda, é um servo, é um instrumento livre, mas que vem em nome de outro. E eu acho que as pessoas percebem isso muito bem, embora tenha muitas manifestações de carinho, de amizade, de acolhimento, de estímulo para a pessoa do bispo, elas veem sempre por detrás, como aliás penso que veem na figura do sacerdote, do padre que está cá habitualmente, essa outra figura. Esse é um sinal de Deus, é um sinal do Evangelho, é um sinal de Jesus Cristo, também é um sinal de alguns valores fundamentais, tanto humanos como cristãos, e eu penso que as pessoas que percebem isto por dentro, de facto, me surpreendem continuamente, mesmo nas entidades ou instituições que não são confessionais, com certeza. Uma escola não é confessional, uma autarquia não é confessional, seja a junta de freguesia, seja a câmara municipal, uma empresa não é confessional, mas, no entanto, manifestam, porque as suas pessoas porventura têm a sua definição religiosa, ou têm esta abertura grande a algo mais importante e àquilo que significa o bispo, devo dizer que o acolhimento é muitíssimo caloroso e que enche os corações, e também penso que da outra parte fica esse sentimento, sim, de alegria, de gosto, por nos termos encontrado. Agora, com as novas tecnologias, tudo é mais fácil de mostrar, e através das redes sociais temos tido a oportunidade de verificar as manifestações de satisfação das comunidades por onde o seu bispo tem passado, pelo menos aqui no concelho de Oliveira do Hospital. Ontem iniciou também uma visita à parte norte, não é, do concelho. Hoje já teve a oportunidade de estar na Câmara Municipal, também segundo o programa, e se de facto assim foi cumprido, também em algumas escolas, a Escola Superior, a Epto Oliva, ou seja, já esteve com a autarquia, já esteve com os jovens, também já uma manhã rica desta sexta-feira. Muito rica, eu penso que os sacerdotes que presenciaram, que estiveram, que acompanham, também se podem aperceber disso. Porque, de facto, na própria autarquia já sabíamos que há uma atitude muito importante de diálogo, de acolhimento, horizontes abertos, com certeza, para esta dimensão religiosa e crente da vida das populações desta região, e uma autarquia ou pessoas responsáveis, com certeza, que têm de ter consciência também daquilo que é a população da região que servem, e isso deixa-me muito feliz, porque é claro que têm essa noção e essa consciência. E depois há um ambiente de relação institucional que é muito bom e que é produto de um percurso muito longo feito ao longo de décadas, ou se não de séculos. Esta questão de a Igreja respeitar as entidades públicas ou privadas, que têm a sua autonomia e a sua independência, e portanto não estão subjugadas à dimensão religiosa, nem à Igreja de modo nenhum. E das outras entidades também respeitarem a Igreja como uma instituição e uma entidade com a sua identidade e a sua índole própria, acho que é um percurso muito bom que nós felizmente alcançamos e que hoje em Portugal, salvo algumas raras exceções, é aquilo que nós vivemos. Depois o encontro com os jovens, nós tivemos a oportunidade, depois de ver os jovens que estão a formar-se, que estão a crescer, eu procurei dar-lhes uma palavra de incentivo e dizer-lhes que não nos podemos fixar simplesmente na aquisição de conhecimentos, que isso é muito importante, é fundamental, mas que a vida é muito mais do que o conjunto de dados, sim, que nós temos na nossa mente, que há que abrir a outras dimensões, à dimensão humana, à dimensão social, à dimensão espiritual, à dimensão religiosa, à dimensão ética, que a nossa vida, de facto, não é só o nosso trabalho, nem é só a nossa formação específica, para executar determinada tarefa, embora isso seja fundamental, e o trabalho é uma dimensão essencial da realização da vida humana. Mas há outras dimensões, até a dimensão lúdica, o próprio desporto, a cultura, a ocupação dos tempos livres, o respeito pelos outros, o respeito pela natureza, são dimensões que não podem ficar esquecidas. E os jovens têm algumas destas preocupações. E houve depois ali um diálogo muito interessante com os jovens, sobretudo acerca destas questões fraturantes, chamadas fraturantes, na vida da Igreja e na vida da sociedade. Questões que estão hoje na ordem do dia e que os jovens, penso que têm dúvidas, alguns já têm algumas certezas e se sentem um pouco, às vezes, baralhados e confundidos. E a sociedade e a própria Igreja, penso que têm a obrigação de ajudar a uma reflexão séria, ponderada, equilibrada, que tenha essa percepção de todos os elementos para construir os verdadeiros valores e até depois a consciência pessoal e comunitária reta e adequada para enfrentar as questões. Sr. Bispo, e por falar na juventude, como é que, também já referiu que é importante trazer estes temas e abordá-los com a juventude, como é que é possível atrair cada vez mais jovens à Igreja? Nota que, pelo menos em tempos, verificou-se alguma ausência da juventude na Igreja. Como é que é possível atrair cada vez mais jovens à Igreja? A Igreja, penso que só pode atrair jovens se os ajudar a criar interiormente a fé, que é um encontro com Deus, como nós dizemos, e como o Papa Bento XVI e depois o Papa Francisco tanto nos disse, um encontro pessoal, é interior, tem a ver com a comunidade cristã, mas é um encontro. Nós passamos, embora ainda haja alguns restos, de uma Igreja assente na tradição, em que esta dimensão da fé pessoal e da fé comunitária às vezes ficava um pouco comprometida. Porque é que levas os teus filhos à catequese? Bem, quero-lhes dar aquilo que também me deram a mim. Sim, é bonito, mas não é suficiente para os aguentar depois, como cristãos, na fase da juventude. Porque é que vais ser crismado? Ah, já que fiz 10 anos de catequese, agora é importante, mas não é uma razão que dê para o futuro. Deu até aquele momento. Portanto, o que nós precisamos enquanto Igreja é de corajosamente e abertamente e com os métodos adequados, com a linguagem que possível, de ser passível de ser compreendida pelos jovens, de lhes dar a conhecer a riqueza da fé cristã, a riqueza do encontro com Cristo, a riqueza das Sagradas Escrituras, a riqueza da comunidade cristã ou Igreja, da doação ao próximo, dos valores fundamentais transmitidos. E isso, a dimensão espiritual da vida, para além da dimensão prática dos objetivos imediatos, isso é o único caminho. Isso cabe às unidades pastorais, cabe aos sacerdotes, cabe à catequese dos jovens, à catequese dos adultos, cabe à celebração da liturgia, cabe aos cursos de formação, aos percursos, em que tudo esteja orientado para ajudar a pessoa inserida na comunidade a fazer um encontro que a certa altura diga: eu agora não venho pela tradição, não estou cá pelos meus pais que me ensinaram isto, aquilo ou aquilo outro, não. Estou aqui porque este encontro com Cristo me fez compreender que a fé cristã é um tesouro para a minha vida. Esse é o único caminho. Não há hoje outras motivações que segurem os jovens na Igreja. E acredito que tem sido também essa mensagem que tem transmitido por onde tem passado, nomeadamente aqui no Conselho de Oliveira do Hospital e no contacto que tem tido com os jovens. Sr. Bispo, Portugal prepara-se para receber a visita do Papa Francisco já no próximo mês de maio. Como é que o próprio Sr. Bispo encara esta vinda do Papa Francisco a Portugal, nomeadamente a Fátima? Devo dizer que, tanto do ponto de vista pessoal como do ponto de vista institucional enquanto Igreja e Diocese de Coimbra, para mim é uma grande felicidade. Esta constitui um grande motivo de alegria, este anúncio e esta concretização que se espera para breve da vinda do Papa Francisco. Também vai estar com ele? Se Deus quiser, a todos os títulos, porque tenho um gosto especial em estar, até porque Fátima é um dos lugares que me diz muito à minha história pessoal, desde a infância até depois à idade em que, até à vinda para Coimbra, e continua a dizer, mas também porque se trata do Papa da Igreja Católica, que é o sinal visível da unidade de toda a Igreja, uma unidade que é difícil de manter, assim, consciente, viva, e depois porque é um sinal grande para Portugal e para o mundo, um sinal de outras realidades, de outros valores, de outros sentir que às vezes andam um pouco distante aqui do nosso meio. Às vezes, quando nós depois acompanhamos a informação, seja a imprensa escrita, seja os meios de comunicação social, etc., se fizermos desta observação o nosso ponto de referência, dá a impressão que Portugal, que nem é cristão, que nem é católico, não tem valores, e a realidade não é bem essa. Não é essa. Penso que é uma imagem errada daquilo que é o nosso povo, o nosso país. E o Papa vindo, eu penso que vai voltar a ajudar as pessoas, a comunidade portuguesa, a manifestar que afinal tem valores, tem perspectivas, tem uma dimensão espiritual, tem uma ligação com a Igreja que é ainda extremamente maioritária, mesmo que a prática dominical não seja assim tão regular como era noutros tempos. E eu acho que isso nos faz bem, porque nos incute esperança a todos. A palavra do Papa e a sua atitude incute confiança no presente, no futuro, e incute esperança, esperança humana e esperança divina. E os portugueses também vão saber responder, não é? Vão. Nós sabemos saber, que vai esperada uma multidão neste acolhimento. Sim, ao Papa Francisco. Eu acho que para além da multidão que é esperada no local, há aquela atitude de acompanhamento e de sintonia e de comunhão, mesmo daqueles que acompanham pelos meios de comunicação social, mesmo daqueles que ficam na sua casa, mas que sentem em sintonia e em comunhão humana e espiritual com este grande acontecimento que tem uma importância para Portugal e agora para ainda o mundo. Mais, não é? Com este anúncio da canonização de Francisco e Jacinta, não é? É o corolário de um percurso, e de facto, para quem acredita que Fátima é um fenómeno sobrenatural, é muito importante que se chegue a este momento da canonização de duas crianças que foram dos seus protagonistas, se quisermos dizer, duas crianças, porque nos faz compreender, mesmo aos crentes e porventura também aos não crentes, que Fátima é um caminho que conduz à santidade, sendo a santidade o objetivo último, o objetivo final da fé e da Igreja. Pois percebe-se que se enquadra Fátima plenamente no percurso da Igreja, de tal maneira que produz, assim, dizendo esta linguagem, dois santos agora, e queira Deus que venha depois a dar-nos uma outra santa no futuro, se isso se vier a concretizar, no que diz respeito à irmã Lúcia. Muito bem, regressemos ao Conselho de Oliveira do Hospital, e estamos quase a terminar esta conversa, e agradecemos muito a presença do Sr. Bispo aqui em Oliveira do Hospital. Só uma pequena avaliação de como é que olha para o trabalho que a Igreja tem vindo a desenvolver aqui em Oliveira do Hospital. Mesmo aqui ao pé de nós temos a estátua de São João Paulo II, também numa grande manifestação de fé que aconteceu em Oliveira do Hospital e que também mobilizou muita gente. Como é que olha para o trabalho que tem vindo a ser feito pela unidade pastoral? Devo dizer que desde a primeira hora que pus uma esperança e uma confiança muito grande no trabalho a realizar aqui em Oliveira, concretamente nesta região norte de Oliveira do Hospital, para onde veio esta equipa sacerdotal para acompanhar estas paróquias. E fiquei sempre feliz, tenho manifestado aos sacerdotes e algumas vezes que pude vir, inclusivamente participar em algumas ações, que o caminho é este, é o da evangelização. E esta região apostou claramente no processo de evangelização, acolhendo alguns métodos, alguns caminhos, alguns meios, dinamizando as pessoas, sensibilizando, indo à procura, como há pouco disse, não só dos que estão já dentro habitualmente, mas indo à procura daqueles que estão naquela situação intermédio, mais ou menos, ou daqueles que estão distantes e que precisam de um reencontro com Deus e de um reencontro com a Igreja. Portanto, eu estou plenamente convencido que o caminho da Igreja é este. Muito bem, estamos a terminar, Sr. Bispo. A nossa rádio é ouvida aqui em toda a região e também através de emissão online somos ouvidos um pouco por todo o mundo. Já agora pedi-lhe só uma mensagem a todos os nossos ouvintes, o que é que poderá testemunhar, porque também muitos serão, mesmo os daqui do concelho, que não terão oportunidade de estar consigo no âmbito desta visita. A quem está a escutar, o que é que poderá transmitir? De facto, queria saudar de todo o coração todas as pessoas que ouvem a Rádio Boa Nova e que ouvem concretamente este diálogo, esta conversa, e dizer que no coração do Bispo deviam caber todos. Aliás, tenho dito isso muitas vezes, porque o Bispo vem em nome de Cristo e tenho a certeza que no coração de Cristo aí cabem com toda a certeza todos, todas as condições e, portanto, todas as pessoas, independentemente do que fazem ou do lugar onde estão. E tenho dito muitas vezes aí nas capelas e nas igrejas às pessoas que lá estão, que levem as saudações a mais amistosas a todos os seus familiares, aos que vivem cá na região ou aos que estão ausentes no estrangeiro ou em qualquer parte do mundo, porque há muitas pessoas que têm membros da sua família, grandes comunidades fora. E o Bispo de Coimbra, com certeza, tem um desejo muito grande de saudar a todos, de abraçar a todos, na certeza de que no coração de Cristo cabem todos e que no coração da Igreja também havemos de fazer muito esforço para que todos tenham o seu lugar. Sr. Bispo Dom Virgílio Antunes, muito obrigada pela sua presença, a sua passagem aqui também pela nossa Rádio Boa Nova, no âmbito desta visita alargada ao concelho e ainda mais alargada a toda a Diocese. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado, boa tarde.